Web. Sete minutos. Nerd Hits. Depois que a lâmina atravessou o meu peito, eu me tornei um ceifador. Todos vou proteger e cada rolo vai conhecer o fio da minha zampaco. Tô roubado e seguem desde a minha infância. Na minha mente espírito, ceifador do cabelo laranja. Ser humano tão forte. Esse rolo da escória tá querendo me arrumar. Tenta a sorte e a cada corte. Esse espírito que sofre eu vou transmutar. Eu não vou te machucar, eu vou te libertar. Às vezes acontecem coisas ruins. Eu sinto que essa culpa tá dando em mim. Desde que minha mãe eu perdi, fiquei sabendo que eu não vou aceitar perder. Quem tem amigo sabe que nunca está só. E sempre que parece que eu vou morrer, eu vou me levantar com um poder maior. Depois que a lâmina atravessou o meu peito, eu me tornei um ceifador. Todos vou proteger e cada rolo vai conhecer o fio da minha zampaco. Tô Zangetsu, revele sua fama.